Entremos em vossa casa, entremos em vossa casa, pela porta principal, pela porta principal, pela porta principal. Reza, reza, reza, reza, reza, reza, reza Maria, reza, reza Maria, reza, reza Maria, reza. Aqui vem São Benedito, aqui vem São Benedito, trazer muita alegria, trazer muita alegria, trazer muita alegria. Reza, reza, reza, reza, reza, reza, reza Maria, reza, reza Maria, reza, reza Maria, reza. Glorioso São Benedito, glorioso São Benedito, visitando neste dia de alegria, neste dia de alegria. Reza, reza, reza, reza, reza, reza, reza Maria, reza, reza Maria, reza, reza Maria, reza. Despede São Benedito, despede São Benedito, adeus para nunca mais, adeus para nunca mais, adeus para nunca mais. Reza, reza, reza, reza, reza, reza, reza Maria, reza, reza Maria, reza, reza Maria, reza. Glorioso São Benedito, glorioso São Benedito, se despede neste dia, se despede neste dia, neste dia de alegria. Reza, reza, reza, reza, reza, reza, reza Maria, reza, reza Maria, reza, reza Maria, reza. Despede São Benedito, despede São Benedito, deixando muita saúde, deixando muita saúde, deixando muita saúde. Reza, reza, reza, reza, reza, reza, reza Maria, reza, reza Maria, reza, reza Maria, reza.